Verão 9972, chegada a Mari, desça para o 050, ajuste 1090. 050, ioiô no ajuste, obrigado, na nossa torre. Paulo Salvador, Oceaner 6251, para COTAC. 6251, TAC aprovado, parte principal Índia, ponto superior pistando 0, ajuste no 0 no 0. Confirme teu veio autonomia alternativa. Autorizado, TAC, parte principal Índia, ajuste 190, 190. Pessoas a bordo são 165.163. Autonomia, 5 horas. Alternado, Galeão, Oceaner 5 horas. 5 horas, Galeão, por gentileza confirme 163. Afirmo, Oceaner 62, 5 horas. ponto de espera pronto, chame torre 1895. Ponto de espera, 10219895, ou internet, 2. Alô, Salvador, bom dia, Azul Alfa e Anqueco. Yankeco, bom dia para você. Muito bom dia, o Alfa Yankeco está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 3, e para o seguinte. Copiando o Alfa Yankeco, autorizado no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankeco. Alfa Yankeco chamará, obrigado. Autorizado 9972. Salvador 3597, chegada ponte, foi a Lagoinha para interceptar a chegada. Ajuste no 090, desça para o 060. Batiza Lagoinha, chegada ponte, pelo 090. Federal vai descer para 2018, pode ser? Federal 9972, autorizado 2000, ajuste permanece 1090, é posto estabilizado. 2090, se contar que estava na ILS, 9972, obrigado. Ponto, espera, 1090, pronto. MD51, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento calmo, ajuste 1010. Autorizado alinhar e decolar, 10, ajuste 10, ou canal 62, ponto. com azul Alfa Yankee Echo, pronto para ingressar no pátio principal. Alfa Yankee Echo, autorizado ingresso, até o portão 03, mantendo escuta constante, chama o término, Alfa Yankee Echo. Alfa Yankee Echo, o cliente, obrigado. Chame 251 do Colosso 34, chame agora o controle em 120 decimal 8, bom voo. Controle de saída 120 decimal 8, Oceaner 62, com 1. Controle Salvador, Oceaner 6251, bom dia. 6251, bom dia. Contato radar, se mantenha 360, saída da EL. 360, segundo da EL. Posso usar de voar, Leda? Quero já, direto, Leda. Obrigado, Leda, 62. Estabilizou, 9972. Geral 9972, complete final do procedimento em ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Geral 9972, obrigado. Torre de Salvador, muito bom dia, 9972, estabilizado, pessoal. Bom dia, Sideral 9972, tráfego avistado, ajuste no 0 no 0, chegue 3, chefe. Baixar travado. Autorizado, 9972-190. Bom dia, Eco, obrigado, bom dia. 9972 no solo aos 40, libera a pista próxima interseção direita, chame solo 1211. Saulo Salvador, muito bom dia, Avianca, Oscar 97, Oscar November Juliette. Oscar November Juliette, só um minuto. Salvador Seja 2, Alfa, Kilo, Porsche 3, atenta aos sinais, dando aquele pátio. Salvador Seja 2. Oscar November Juliette, prossiga. Carol, muito bom dia. Solicito autorização de rebote. Volta 13 para o pátio principal, fica número 5. Sentida remota do pátio principal até o portão 5, é isso? Positivo. Oscar November Juliette autorizado, mantendo escuta constante, chame o término. Entendi. Na 6251, no chame centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife 1251, alterna 3325. Poxa, na 6251, bom dia, bom fim de semana para vocês. Tô saindo do. Desculpa, em rota 13. Gente, mantenha a posição por gentileza, só me confirme a sua posição. Qual o passo você se encontra? Só um momento. Juliette, mantenha a posição agora. Solo, Lima, do pátio número 3. Então, se eu se encontro no pátio 3 e negativo remota 13. Remota 3 é no pátio principal. Mantenha a posição agora, aguardando instruções. Tem aqui, peço desculpa, meu irmão. Oscar November Juliette, autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame quando no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Oscar November Juliette. Oscar November Juliette, sim, é. estabilizou 35 no Sunk. Está final do procedimento, Sammy Torre. 118, décima 95. 1895 vai chamar. Salvador 3597. 3597, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 00, check trem. Está checado, visual. 3597, pouso autorizado, pista no 0, o vento é calmo. Autorizado, pouso, vento calmo, 3597. Salvador, bom dia, o atual Alfa Yankee, hotel do 43. Alfa Yankee, hotel 43, prossiga. Já em acordo com a Infraero, solicito autorização para giro de motores em marcha lenta para por 10 minutos. Muito bem, Alfa Yankee, hotel Infraero, ciente, a torre também está ciente, chame o término. Alfa Yankee, obrigado. Alô, Avianca Alfa Novembro Juliette, autorização para ingresso do pátio principal, liga número 5. No 7, no solo aos 49, libera a pista próxima interseção direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita 211, até a 3. Por mais 2 minutos, uma aeronave da TAM irá ingressar no portão 4. Assim que é mesmo, ingressar, autoriza o seu ingresso para porção 5. Gente, mantendo posição. Solo TAM 3597. 3597, bom dia, Alfa Juliette, portão 4, senhor. Alfa Juliette para o 4, TAM 3597. Alfa November Juliette, autorizado ingresso, ponte principal, portão 5, chame ao término. Tente, Alfa Salvador, Alfa November Juliette, comunicando o termo de rebote. Obrigado, Juliette. Obrigado, bom dia. Bom dia. Alfa Salvador, o azul Alfa Yankee Hotel, do Pátio 3, encerrando o centro de motores. Obrigado, bom dia. Gente, Alfa Yankee Hotel. Bom dia, Gol 16991, cliente da instalação extra, autorização, Galeão. Gol 1961, autorizado, Galeão, nível 360, decolada pista 10, após a decolagem curva direita na saída da El, Leda, Irume, após Irume, Upper November 857, MOS. Transponder 51122, controle 120, decimal 8. Agora para o Galeão, o Fábio Plano, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Iru, Upper November 857, Mouto. 5122 é o transponder, 1208 é o controle do voo 1969. Voo no 961, no cotejamento correto, e chama pronto no portão 09. Chama pronto no 09, no 961. Pessoal, mandando muito bom dia, Xavier 625, está sem informação, como próximo, descendo para a 160, na boca. Questionário 6225, bom dia, sendo identificação, chegada PONF, desça para o 050, ajuste 190 no 1. 050, 1. Golo 961 está autorizado no 09, chama táxi. Está autorizado, vai chamar para o táxi no 961. Guardião 08, bom dia a você. Bom dia, Guardião 08, para o policial. Só existe a coordenação Salvador para a Fortaleza, de 1 a 3 horas. O bloco comando é o capitão da Lepre, que é a maior espacial de 97 foi a próxima, a rota, Salvador, DCC Serra Brava, com a rota, DCC Papa Alta, com a rota, DCC Papa Radio, com a rota, DCC Serra Brava, DCC. Acionado a rota padrão, não foi inclusão, não vai dar agora. Copiado Guardião 08, já pronto para o táxi? Chame pronto para... Muito bem, tem livre acionamento, senhor, chame já pronto para o táxi. Para o táxi, vai, agora, Isso, eu vou no 1961. A subida será a lotar. Confirme por gentileza, nível 110, correto? O nível solicitado foi o 110 ou 130? Eu vou ter que coordenar um 30, sair do lotar com controle e som junto.